Da Giulia, personale mia 31 Space. Sì? Approssimandosi, da Giulia, mia 31 Space. Taxiando após a passagem do mesmo para o portão 4, o acionamento 3.3. Geleia. Olha. 3858 Recife, 12685, alternado no 2545. 2855, 2545. Após o objeto, vai estar autorizado a decolagem com vento de 1.00 graus, 8 nós, o Romeu Novo. 06 retro push and start. Hold position, hold position, 6310. Confirma o vento 1.00 graus, 8 nós, livre decolagem, Golf. Batido, estabilizada no lote, 5909. 759-19, completa final, torre 118.6. 118.6, forçada 5909, boa noite. Confirme. 03.0 vai aguardar o tráfego, tá? É, tá aguardando ainda porque também teve uma saída de aeronave, transporte de ferro, tá na sua mesma saída com velocidade inferior, aguarde. Salvador, forçado 5909, nacional estabilizado, contra embaixador e travado. Sim, 5909, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 1. Catarata. 748, seu solo foi o 06, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém, me escuta. Alfa, chamante da Juliette, mas escuta 6748. Romeu Golf decolou 06, controle agora a frequência 1208. 208, Romeu Golf. 06. Descendo para 4.1016 na ponte. Total 9907. Está ali liberada as restrições? Anybody, do you have any how long does it take and does it start our pushback? That's okay. Thank you. 5162, acionado. Em exposição normal? Estimativo. Gente, não recebo nenhum alfa. Agora sim, recebo alfa. Negativo Charlie, Romeu, Romeu Golf. Sua para o 200, saída da El. Sim, se possível, foi direto de Porto Seguro, estou com aeromédico. Gente, inicialmente vai manter o perfil, devemos usar aeronaves na frente, executando o mesmo perfil, Romeu, Romeu Golf, só aguardando coordenação com o Recife. Capa, guarda. É para Porto Seguro da presente? Um momento. Obrigado, Paulo, 5909. Radial 216. Radial ou a proa? Desculpa, a proa 216. Vamos coordenar com o Recife, Romeu, Romeu Golf. Capa. O Gol 885 está na escuta? Sim, irmão. Se tiver condição de adiantar só um pouquinho mais à frente aí, que a aeronave está precisando entrar no portão 4 aí, se puder. Afirmativo. Salvador, Gol na 604. Afirmativo, já é direto com o seguro com o Romeu, Romeu Golf, obrigado. Go back, clear right for deck, session 6310. 071, Recife 251, 3325, bom voo. 3325, boa, 4071. Obrigado, Sr. Gilmeia. 3-1-3, pode prosseguir com cautela para o 04? Muito obrigado, com cautela, né? 3-0-3. Meu Fox Serra Vitor, pelo vetor para sequenciamento, esquerda para o A360, limite ao localizador. Seguiu a Bianco, 6748? 48 é portão 5, afirmativo. Seguindo a Bianca, portão 5. Seguindo a Bianca, portão 5, 6748. É presente Voa Duna. O total 9907 descendo para 3 mil pés, o ajuste 1016. Pro de Duna descendo para 3 mil pés, total 9907. Controle de Salvador, muito boa noite, o Azul 4235, como é que eu Azul 4235, identifica a chegada Bonf, desça para o 060, redução para 250 nós. Chegada Bonf, 060, reduzindo para 250 nós, Azul 4235. Ok, direita novamente, depois da direita, chame para o cruzamento da pista em uso. Vitor, curva direita para o 030, mantendo a velocidade na descida. Direita 030, mantendo a velocidade. Na Bia, Natal. Roger, clear to taxi via apron and holding short runway 104 ready for takeoff. And via apron to hold short runway 10, cut back when right for departure, ocean 6310. 85 autorizado, né? Mantenha 10. 85 a linha e mantenha 10. Bom voo, girafa. Geleia. Pisou, hein? A 3 a 7. O cara é bom, meu. Ô, oh, é foda. Autorizado na delta para cruzamento. Autorizado cruzamento, até o pátio militar, estacionar a frequência livre 599. O Gol 85 vai alinhar e manter, vai ter que aguardar alguns instantes devido ao tráfego à frente que decola na mesma rota. É, minha ideia é de ingressar o trip na interseção, se ele tiver condições de decolar um pouco adiantado ali. Tem algum problema com o senhor ou não? Negativo, senhor. Porque o trip tem condição de alinhar à direita a partir da interseção e decolar ali próximo já ao papi? Afirmo. Então estou autorizado, à direita, ingresso, alinhar e decolar. O vento 100 graus, 10 nós, o trip 5216. Afirmativo, trip, vai ingressar aqui. Papa Romeu, Fox Serra Vitor, direita pro A055. Eu já fiquei com ele antes, ele vai ter que aguardar aí uns 3 minutos e sua curva é contrária ao tráfego da frente, então eu vou decolar logo a sua aeronave e a gente otimiza aí o movimento. Ok, obrigado. Só peço que adiante um pouco aí ali próximo, através da biruta, ok? Pra evitar o blast aí da propulsão, ok? Negativo, vai puxar um pouquinho à frente, obrigado. Pode chamar o controle, Olimpo 03? Negativo, sua decolagem foi 1-2, o controle e frequência 120 em cima 8. 208. Aí nesse ano o trip 5216. Change. Olimpo 03, me escuta? Afirmativo, Olimpo 03, perfil da EL. Contato radar 220, saída da EL. 220, saída da EL, Olimpos. O Fox Serra Vitor, reassuma navegação, Voiduna. Tem condições de manter a velocidade até o marcador? Até próxima duna, Serra Vitor. Gente, mantenha, Fox Serra Vitor. Vitor. Azul 4235, reduza para 210 nós. 210 nós, Azul 4235. Descendo para 4.000 pés, o Azul 4235 vai seguir com o número 30. Para 4.000 pés, Azul 4235. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, Recife, 251-3325, bom voo. O 35216, decola Azul 5, controle 1, 208. 208, boa noite, obrigado. Total 9907, esquerda 150, nesta pro intercepta, reporte estabilizado. Gente, curva 150, reportagem estabilizada. Fox Serra Vitor, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, na proa de duna. 2.000 pés, 096, na proa de duna, Serra Vitor. Controle, trip 5216, decolou, estou em sua escuta. Trip 5216, contato radar, 950, sai da PUCA. Sai da PUCA. Serra Quilo Índia, desça até o 050, reduzindo para 2209. 050, reduzindo para 229, o Serra Quilo. Fox Serra Vitor, ainda mantendo a velocidade até a duna, desça para 2000, reporta estabilizado, o ajuste 1016. Reporta estabilizado, Serra Vitor. Livre decolagem, voo no 885. Outshot, runway 10, ready, Ocean 6310. Okay, roger, maintain position. Out position, Ocean 6310. 286, muito obrigado. Total 9907. 9907, ele está no final, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Total 9907, livre pouso, vento 090 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso para o total 9907, o trem está embaixo travado. Voo 885, decola Zulu 8, controle 1, 20, decimal 8. 208, boa noite. Controle, boa noite, gol 1885. 1885, contato radar, número 360, perfil da EL. 360, perfil. Salvador, boa noite, 3305. Então, 3305, identifica, chegada mar e desce até o 050. 050, identificou. Pode voar na proa de TAP? Mantém o perfil. Olimpo 03, Recife, 251-3325. Limpo 03? Limpo 03 na escuta. 1251-1325, Recife. 1251-3325, Recife, boa noite. Salvador, boa noite. Meu amigo, 5972. Usa 210 para 160, Cantinelli. Papapapá, Serra Quilo Índia, curva esquerda para 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limitado do lock. incidente. Rio 5972, identifica, chegada Bonf, desce até 4 mil pés. Identificou 4 mil pés, Bonf. Sul 4235, sob vetor, direita proa 230. Esta proa desce para 3 mil pés, ajuste 1016, reduzindo para 1970 nós. Proa 230, reduzindo 1970 nós, descendo para 2 mil pés nessa proa. O azul 4235. Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle. Romeu, Romeu, Romeu Golf. Serra Quilo Índia, redução para 1980 nós. 180 agora, senhor. Fox Serra Vita. 235, 2 mil pés ou 3 mil pés? Fox Serra Vita. Estabilizando o localizador no momento. Gente, confirme a velocidade na aproximação. 120. Gente, torre 118, meia dúzia, bom pouso. 118, meia dúzia, grato, boa noite. Azul 4235, 2 mil pés, o ajuste na 096. 2 mil com 1016, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. Papa Romeu, Fox, Serra Vita. Fox, Serra Vita, continue a aproximação. Pretende pouso no 097. Esquerda 60, vai reportar estabilizado o azul 4235. C3. Suficiente. Chame 3, checado final. Camarada, Serra Vita. Fox Air Vito, check trem autorizado pouso pista 10, vento 080 graus 89. Leve pouso, Air Vito, baixado, checado. Direita 080, descendo para 3 mil pés, 1.200. Mandou boa noite, Mandou boa noite, eu vou no 076. Vou no 076, identifica, chegada Mari, desce até o 060. 060, Mari. Salvador Control, good evening, Ocean 6310, climb 350, Fokker departure, jump transition. Chalet 6310, radar contact on departure, climb to level 350, Fokker departure. Climb 350, Fokker departure, Ocean 6310. O azul 4235, inicie redução para aproximação. Está reduzindo o 4235. Apenas para informação, está a 7 milhas. À sua frente, um Passo Alfa 34. Agora com 120 de indicada. Gente, 4235. Está estabilizado o azul? Está estabilizado. Gente, completa a final, reduzindo para aproximação. Torre agora 118.6, tem bom pouso. 118.6, obrigado. Serra Quilo Índia, 2 mil pés, ajuste 1016, está livre LS, reporta estabilizado. Está presente voa Duna, o Serra Quilo Índia. Presente voa Duna, 2 mil pés, reporta estabilizado. Ação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização, 4235. Senhora. Então, 3305 indicada. 249. Gente, reduza para 210-3305. 885. Prossiga. Dá presente, voo Bride. Bride, dá presente, voo no 885. E chama Recife, 1251-3325, tem um bom voo. 1251, confirme o alternado. 1-3-3-25. 3-3-25, boa noite, obrigado. Van 3305, sob vetor para sequenciamento, esquerda para o 360, limite ao localizador. Aqui é o 360, limite ao localizador, 3305. Rio 5972, desce sem restrição para 3 mil pés, ajuste 1016. 3 mil pés, 5216, vou Aracaju da presente. Aracaju da presente, ciente. Antes. 076, redução para 2, 10 nós. Redução 310, eu vou anotar 076. Serra Vitor, seu solo 26, livra à direita, táxi via Kilo, parte 3, na minha escuta. Se a Kilo ainda já está no localizador, se autorizar, gostaria de voar direto para executar a final da informação. Gente, se a Kilo ainda chama a torre, 118-6. 18-6, grato, uma boa noite. Doutor Salvador, boa noite, papapá, se é aquilo índio, já completamente visual, se autorizar, voa direto na base para a final da 17. Da direita para o 100. Right turn, heading 100-6310. Rio 5972, redução para 2, correção 190 mais. Pode manter 200, senhora, para não ter que desafiar? Sente, mantenha, desça para 3 mil pés, ajuste 1016. 3.016 com 200 nós, sente. Então, 3305, desça para 4 mil pés, ajuste 1016. 4 mil, 3305. No 604 táxi 166 bordo 3:44 Recife. O tá livre do táxi 604, se a ponte espera, chamou para decolagem. Livre táxi, passa para 10, passa para 604. T10, resume navigation, fly Jammu. Fly direct Jammu, Ocean 6310. Juliette, mantendo sua escuta, 11-4335. Eu Serra, Kilo Índia, estou ciente para prosseguir para o 17. Faça a base mais próxima aqui, no raio de umas 3 milhas, para evitar atraso devido à sequência de tráfego. Jeito, chame na final do 17. Sete, a intenção é passando de externo, vai aproar a base já para interceptar a final. Afirmativo, só não afaste muito na base, porque senão o tráfego que vem atrás já interfere na sua aproximação, ok? Sim, senhor. Da Alfa, portão 5. Aqui para Guarulhos, ponto cópia? Pronto. Autorizado, Guarulhos 360 nível via Bridge, Pesulu no meio, Belo Horizonte. decola da 190, curva à direita na saída da El Oleda e depois voa Bridge, aciona 5405, o controle é frequência 119, correção 120, decimal 8. Autorizado 360, a saída da El Oleda após Bridge, direto metros lucro 16, pela pista 10, primeira curva direita, 5405, transponde controle 108, 6747. Correto, chama para o acionamento. Camarada, 6747. Será que o Luíno já está pro na base aqui? Afirmativo, chame na final do 17, Índia. 7, reportará. 1076, desça para o 050. 050, 1076. O gol 1076 sob vetor para sequenciamento, esquerda para o 010, limite ao localizador. Semana esquerda, 010, limite ao localizador. 1076. O Chané 6310, call Recife 12685, 12545. 12685, 12545, Ocean 6310, good night. Fria, né? Decola 10, go no 604. Tentada a base para a final da 1-7, baixada para baixo. Sente, livre pouso 1-7, vento 060 graus, 8 nós, Serra aqui no Índia. Sente, Índia. 050, trip 52, no meia. Trip 52, no meia, submantém o nível 1-7-0. Sessão 1-7-0, possibilidade vai direto, Alfa Romeo 363. Mantém Aracaju, trip 52, no meia. Sente, mantém depois de Aracaju. Próximo a taxa 6 Juliette. Autorizado, ingresso esquerda, portão 3. Autorizado, esquerda, portão 3, azul 4235. Rio 5972 estabilizou? Afirmo. Torre, 1186. 305, 2000 pés, o ajuste 1016 está livre LS. Está estabilizado já, 3305. Voo no 076, direita para o 060, para o localizador, descendo para 3000, ajuste 1016. Está ali, já prendeu 1016. Pista com a pátio? É, a gata é está. Autorizado 180, retorno de primeira esquerda, livre não está, ao estacionar, frequência livre. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, Rio LR. Rio 5972, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, o vento 080 graus, 8 nós. Faz travado, quente do vento, livre o pouso, Rio. Autorizado, 3398. Muito obrigado, direto da África 3398.